Estão dizendo que ele tem todo o poder. Quem é aquele? Até Zaqueu subiu numa figueira pra o ver. Quem é aquele? Que ao cego Bartimeu deu a visão. E até Jairo com a filha morta conheceu a ressurreição. Quem é aquele? Que até no leproso foi tocar. Quem é aquele? Que até a sogra de Pedro acabou de chegar. Quem é aquele? Que a todo pobre estende a sua mão. São curados, transformados. O caído ele tira do chão. Quem é aquele que uma mulher aflita lhe tocou?